Capítulo 6. A mulher sábia sabe como pensar, sentir e desejar. Há três coisas a nosso respeito que formam significativamente o curso de nossa vida: o que pensamos, o que sentimos e o que desejamos. A maneira como lidamos com nossos pensamentos, sentimentos e desejos determina não apenas o nosso caminho, mas também nos mostra se ele é agradável e realizador ou cheio de descontentamento. Deus nos fez criaturas com pensamentos e sentimentos, portanto, essas duas características nos fazem ser feitos à imagem de Deus. É por isso que tanto pensamentos como sentimentos são componentes vitais da verdadeira fé. Uma compreensão apenas intelectual de Deus e do Evangelho é um empecilho para as alegrias que Deus deseja que tenhamos nele. Por outro lado, se nossa fé é constituída primariamente por quem sentimos que Deus é, ao invés de cuidadosamente estudarmos as Escrituras, vamos acabar com uma ideia incorreta de seu caráter. Portanto, a Bíblia esclarece que os sentimentos foram feitos para submeterem-se aos pensamentos, em vez do oposto. A mulher, mais do que o homem, acredito, é inclinada a ser dirigida por sentimentos, talvez porque nossas emoções tendem a estar mais à flor da pele. É muito mais raro vermos um homem numa crise de choro de frustração no meio de um dia ruim. Por sermos caracterizadas como seres emocionais, a mulher sábia nutre e cultiva seus pensamentos tão cuidadosamente quanto um jardineiro cuida de suas roseiras, de modo que seus sentimentos sejam controlados e para que seus desejos sejam formados em torno de princípios bíblicos. Pensamento. Provérbios faz uma conexão entre o viver correto e um pensamento cauteloso. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Provérbios 21:29. E também mostra claramente que a insensatez que tanto nos prejudica é vencida quando usamos nossa mente. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14:15. Contudo, mais adiante no livro, há outro provérbio a respeito de nosso pensamento que parece contradizer tudo o que já vimos até então. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28:26. Salomão está afirmando aqui que pensar muito é insensatez? Não. Sua alegação tem a ver com humildade. Pensar é uma atitude sábia, e fazer nossas escolhas com cuidadosa reflexão é algo piedoso, mas confiar em nosso pensamento como autoridade final é tolice. Em outras palavras, se por um lado devemos usar nossa mente em tudo o que fazemos e planejamos, devemos submeter todos os nossos pensamentos, planos e ações ao senhorio de Cristo, que é o caminho para andar em sabedoria. Contudo, submeter nossos pensamentos a Cristo é algo difícil, pois mesmo como crentes somos muito inclinados à autoconfiança. Todas nós, naturalmente, desejamos estar no controle de nossa própria vida, e por sermos assim, deixamos de entender o que Salomão quer dizer aqui. Podemos confiar em nossa própria inteligência ou caminhar em sabedoria. Essas duas opções são exclusivas. Uma mente bem estruturada também pode gerar popularidade e sucesso. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Provérbios 12:8. O irônico é que ao experimentarmos o fruto da reflexão cuidadosa, que faz a vida funcionar melhor, podemos ser tentados, conscientemente ou não, a confiar menos em Deus e mais em nós mesmas. Nós evitamos esse perigo ao compreendermos que nossa mente foi feita para submeter-se a Deus, em vez de estar a serviço de nossa felicidade pessoal, como Paulo escreveu. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. A mulher sábia se empenha exclusivamente em ter como objetivo principal de sua vida alegrar e glorificar a Deus. A mulher insensata, por outro lado, é inconstante e está contente em viver assim. Para uma mulher como esta, Tiago usa palavras severas. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago 4:8. As palavras usadas por Tiago para ânimo dobre significam duas almas. Em outras palavras, ter ânimo dobre é estar dividida entre dois caminhos. Uma mulher de ânimo dobre vive constantemente dividida em seus pensamentos, afetos e desejos entre felicidades concorrentes, diferentemente da mulher constante, que corre para um só objetivo, uma única ambição e um só desejo. A mulher sábia pode ainda não ter alcançado esta constância de pensamento, mas ela quer e busca isso, e pratica os conselhos de Tiago, procurando ativamente limpar suas mãos, seus atos, e purificar seu coração, aquilo que ela sente, quer e deseja. Há coisas em cada uma de nós que corrompem a pureza de nosso coração. Para você, o que é? Bem, uma forma de saber é considerar o que governa seus pensamentos quando você está acordada no meio da noite, ou o que você faz quando deseja uma solução imediata de alívio mental para o estresse, ou o que geralmente te deixa obcecada. Pensamos em obsessão como uma fixação, um resultado ou objeto desejado, mas há algo espiritualmente obscuro na obsessão. Pode ser uma brecha para o diabo. Pensamentos obsessivos são aqueles que nos prendem. Podemos ficar presas a eles e não conseguirmos nos livrar deles, mesmo que queiramos. Apesar de frequentemente não conseguirmos reconhecer a raiz do problema, podemos estar certos de que o pensamento obsessivo é um desejo descontrolado de dominar algo ou alguém, que surge de dúvidas a respeito da soberania de Deus sobre a situação, ou mesmo dúvidas sobre o próprio Deus. Ao escrever sobre obsessão em seu estado mais grave, que é chamado transtorno compulsivo obsessivo, Michael Amlett diz: obsessões são ideias, pensamentos impulsivos ou imagens persistentes que são experimentados como algo intruso ou inapropriado, que causa muita ansiedade ou angústia. Explicando melhor, obsessões são ideias fixas, pensamentos dos quais os indivíduos não conseguem se livrar. Pessoas que sofrem de TOC querem viver no mundo em preto e branco. Conhecimento exaustivo, controle absoluto e certeza de nunca dar espaço para ambiguidade. Tenho certeza ou não. Tenho o controle ou não tenho. Estou certo ou não estou. Contudo, devemos admitir que vivemos num mundo cinza. Deus nos revela conhecimento suficiente para vivermos com sensatez diante dele, mas não nos dá completo acesso à sua mente. Confira Jó 38:41. Deus nos dá habilidade para escolher livremente e agir, mas não somos capazes de saber e dirigir todos os detalhes de nosso mundo. Deus nos dá orientação em sua palavra, mas muitas questões não são tão claras. Isso mostra a importância da sabedoria bíblica. É simples viver num mundo em preto e branco, porque isso não requer confiança. Sabedoria e confiança caminham lado a lado. A mulher sábia guarda sua mente de pensamentos obsessivos ao confiar em Deus e em seu controle soberano em todo o tempo e sobre todas as circunstâncias. Pensamento inteligente sobre o pensar. Na década de 70, o United Negro College Fund adotou uma citação de Malcolm X como seu lema: a mente é algo terrível para se desperdiçar. Em geral, durante a maior parte de cada dia, nossa mente está ocupada por tarefas que constituem nosso chamado dado por Deus. Entretanto, nas poucas horas vagas que temos, o que escolhemos ler, assistir ou ouvir? É muito fácil presumir que algo aparentemente bom, uma música gospel, um filme apropriado, seja agradável a Deus, mas confiar em rótulos atribuídos pela cultura em geral ou mesmo por outros cristãos, como garantia de que estamos agradando a Deus, é fugir à responsabilidade, pois tal atitude não exige reflexão alguma de nossa parte. E o fato é que grande parte do que gera entretenimento saudável hoje em dia é apenas banal ou fútil. Deus, através do apóstolo Paulo, nos providenciou um sistema de classificação que supera em muito o sistema de avaliação secular. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Esta passagem nos mostra que Deus é glorificado por excelência. Portanto, nós conseguimos guardar mais daquilo que Paulo ensinou se enchermos nossos ouvidos com uma composição musical secular de excelência, do que com um louvor contemporâneo com letra superficial. O mesmo se dá com literatura e filmes. James Boyce escreveu: "De acordo com esta passagem, o crente deve escolher em circunstâncias duvidosas o melhor. Isso não exclui as melhores coisas em nossa sociedade, sejam elas explicitamente cristãs ou não, pois o significado do versículo está no ato, nem sempre percebido pelos professores da Bíblia, de que as qualidades mencionadas aqui são pagãs. Elas são todas tiradas das éticas gregas e dos escritos de filósofos gregos. Ao usá-las, Paulo está de fato santificando, por assim dizer, as virtudes da moralidade pagã. As coisas que são reconhecidamente honráveis pelas melhores pessoas de todos os lugares são também dignas de serem cultivadas por crentes. Consequentemente, os crentes podem amar tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, onde quer que encontre tais virtudes." Sendo assim, a ordenança de Paulo realmente amplia, ao invés de estreitar, o alcance daquilo que nós, mulheres cristãs, somos livres para admirar quando buscamos agradar a Deus. No entanto, tal atitude requer reflexão. É necessário que empenhemos o pensamento a fim de determinar se um determinado livro, filme ou propaganda televisivo se adequam ao critério estabelecido pelo apóstolo Paulo. A mulher sábia exercita o discernimento ao discernir o que ocupará seus pensamentos. E este aspecto da sabedoria não é tão complicado, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. As bênçãos de pensar biblicamente. A mulher que pratica o pensamento sábio desfruta de bênçãos especiais. A mulher cuja mente está em Deus goza de uma paz serena. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Além da paz, há também a promessa de um verdadeiro viver, porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Romanos 8, 6. Há também a promessa encontrada num dos versículos que consideramos anteriormente, de que, ao apresentarmos nossas mentes a serem transformadas pela palavra de Deus, descobriremos que a vontade de Deus para nós é maravilhosa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Novamente, James Boyce nos ajuda a entender. Quando Paulo nos encoraja a experimentar a agradável vontade de Deus, ele obviamente quer dizer que ela é agradável para nós. Ou seja, se decidirmos andar nos caminhos de Deus, não nos conformando com o mundo e sendo transformados pela renovação da nossa mente, não teremos medo de olharmos para trás, no fim de nossa vida, e ficarmos insatisfeitos ou amargurados, julgando que nossa vida tenha sido uma perda total. Ao contrário, olharemos para trás e concluiremos que vivemos bem a nossa vida e ficaremos satisfeitos com ela. Sentimentos. Considere a montanha-russa das emoções que podemos experimentar no curso de uma única semana, ou para alguns de nós, um único dia. Ira, amor, frustração, alegria, mágoa, chateação, irritação, medo, ansiedade, paz, satisfação, exultação, desânimo, felicidade, realização, antecipação. e a lista pode continuar. Conheci algumas mulheres equilibradas ao longo dos anos e eu costumava considerar isso como um temperamento nato. Entretanto, com o passar do tempo, comecei a ver que este equilíbrio tem mais a ver com maturidade do que com uma qualidade inerente. Somos rápidos em culpar nossas circunstâncias ou nossos hormônios pela nossa mudança de humor, e não há dúvida de que os desgastes da vida têm um impacto sobre como nos sentimos. Não obstante, nós não devemos ser, nem permitir que sejamos, vitimizadas por nossos sentimentos. As oscilações descontroladas de nossos hormônios em dados momentos podem desafiar nosso nível de tolerância aos outros ou prejudicar nossas perspectivas, mas em nenhuma parte da Bíblia nos dá o direito de usar nossos hormônios como desculpa para fugirmos à nossa responsabilidade de sermos bondosas, pacientes, contentes, alegres e amorosas. Em lugar de sermos vitimizadas pelo que provoca emoções negativas, podemos considerar as provocações da maneira como Paulo considerou o seu espinho na carne. Se Deus não tirar o espinho como resposta aos nossos clamores, teremos uma oportunidade de experimentar a suficiência de Cristo em meio a esta batalha. É claro que nenhuma de nós vai governar totalmente nossas emoções. Por outro lado, Deus não nos criou para sermos robôs. Ele nos designou para sentirmos bem e mal. Além disso, são frequentemente os momentos negativos ou nossas lutas que produzem os frutos mais espirituais. Portanto, a mulher sábia não desmerece seus sentimentos, antes ela tira proveito deles. Elizabeth Elliot aconselha: não tente se fortalecer contra as emoções. Reconheça-as e nomeie-as, se isso ajudar. E então apresente-as a Deus para que Ele prepare as suas reações. A disciplina das emoções é o treinamento das reações. Este treinamento das reações é como a sabedoria é vivida e como nos tornamos mulheres caracterizadas como sábias. Consideremos como lidar com nossas emoções de maneira sábia, olhando para duas emoções em particular: ira e mágoa. E ao fazer isso, teremos uma ideia de como a sabedoria de Provérbios pode ser aproveitada em todo o aspecto de nossas emoções. Ira. Um pouco de ira é bom. Afinal, Jesus se irou com aqueles que abusavam das práticas religiosas no templo para obter lucro. Mateus 21, 12 e 13. Mas nós não somos Jesus. Certa vez, ouvi um sábio pastor dizer que, neste lado da glória, nós nunca experimentaremos uma ira totalmente correta. Nós simplesmente não somos capazes disso, já que tudo em nós é manchado pelo pecado. Mas isso não significa que toda a ira que sentimos é errada e que nunca devemos sentir raiva. Afinal, Paulo escreveu: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. E Brian Chappell escreveu: há motivos justos para a ira correta. Injustiça, crueldade e insensibilidade aos outros provocam a ira de Deus e causam ira em nós, que somos feitos à sua imagem. Os crentes às vezes debilitam sua própria saúde emocional e seu progresso nos relacionamentos por absterem-se de expressar a causa de tensões sob o falso argumento de que toda raiva é uma atitude errada. Podemos experimentar ira de modo apropriado, direto e bíblico. Marcos 3, 5, Mateus 18, 34. O apóstolo não proíbe a ira, mas a expressão pecaminosa dela. Uma mulher que busca crescer em sabedoria é constantemente capaz de viver esta instrução de Paulo, e Provérbios nos mostra um meio de realizar isso. Aprendemos em Provérbios que a ira dirigida pela sabedoria inclui a autocoibição. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. De fato, quando se trata de controlar a ira, ser longânimo é algo abordado repetidamente em Provérbios. Veja Provérbios 10, 11, 14, 29, 15, 18, 16:32. Muito mais do que qualquer outra abordagem desse forte sentimento. Mais adiante, Salomão escreveu: Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Eclesiastes 7:9. Aqui ele não somente reforça aquilo que escreveu em Provérbios, mas acrescenta que a ira exaspera. Este é o tipo de raiva que permanece no coração. Não conseguimos parar de pensar nela. Viramos de um lado para o outro na cama à noite, remoendo a causa de nossa ira em nossa mente. Não conseguimos parar de falar nisso. Ventilamos nossa ira ou postamos com letras maiúsculas em nosso blog. Quando a ira chega com facilidade e habita nosso coração, isto é um sinal da presença de insensatez, pecado. Significa ficar irada e pecar em lugar de ficar irada sem pecar. Controlar nossos sentimentos de raiva pode ser muito difícil, principalmente quando nossa raiva parece ser justa. Como podemos controlá-la? Provérbios nos mostra alguns passos corretos, mas ainda mais importante, nos revela um princípio fundamental. Nós não nos tornamos sábios aplicando técnicas de controle da ira, mesmo aquelas abordadas em Provérbios. Controlar nossa ira não é algo que fazemos, é algo que nos tornamos. É de fato um fruto da sabedoria. A discrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar as injúrias. Provérbios 19:11. Também vemos aqui que ignorar um erro, dar um passe livre e simplesmente deixar passar é recomendável, como quando seu esposo ou sua amiga ou um colega de trabalho é insensível ao dizer alguma coisa ou julga seus motivos ou dá crédito a outra pessoa por algo que você tenha feito. Não é verdade que a maioria da nossa ira vem de nos sentirmos menosprezadas, desrespeitadas ou não recebermos aquilo que nos é devido? Quantas vezes nosso ânimo se inflama porque Jesus foi menosprezado, desrespeitado ou não recebeu aquilo que lhe é devido? Provavelmente há desproporções em nossos corações. Certamente há momentos que ignorar uma ofensa é fugir à nossa responsabilidade. A confrontação é algo desagradável e geralmente tememos o que resultará dela. Contudo, quando o nome de Deus é desonrado, ou quando um crente persiste em pecado e não se arrepende, ou quando alguém demonstra repetidamente desconsideração pelo bem-estar dos outros, ignorar a ofensa pode ser mais insensatez do que sabedoria para todos os envolvidos. Mágoa. Outra emoção que achamos muito difícil de controlar é a mágoa. Quando estamos em meio a uma situação de sofrimento, há momentos em que esmagadores sentimentos de mágoa podem surgir, aparentemente do nada, e nos dominar. Certamente não há nada de imprudente na mágoa, ela é apenas parte do ser humano, como Provérbios diz. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 15, 13. Justamente porque a mágoa oprime nosso espírito, nós e os que nos rodeiam somos beneficiados quando aprendemos a lidar com a mágoa de modo bíblico. Primeiro, precisamos notar que Provérbios não faz aconselhamento individual sobre mágoa. Sua abordagem é mais a respeito de cultivar em nós a consideração com os sentimentos dos outros. Portanto, podemos afirmar que, de acordo com Provérbios, a mulher sábia é sensível a respeito da dor dos outros. Em termos de lidar com nossa mágoa, podemos aprender um pouco com o rei Davi. Chegou um tempo no reinado de Davi em que seu filho Absalão se voltou contra ele e quis matá-lo a fim de tomar posse do trono. Ele reuniu um grupo de renegados e realizou ataques terroristas contra seu pai, o rei, e o exército real. Você pode imaginar como Davi se sentiu? Seu próprio filho o queria morto. Pais ricos provavelmente experimentam um pouco do que Davi sentiu. À medida que envelhecem os filhos, poucos se importam com o bem-estar deles, mas muito com aquilo que é de seu próprio interesse. Durante um período, a vida de Davi estava em risco, Mas a longo prazo, a gangue de Absalão não foi páreo para o rei que enviou o exército para conter a revolta liderada por seu filho. Quando a tropa se preparava para entrar na batalha, Davi fez o seguinte pedido: Tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. 2 Samuel 18:5. Aqui vemos o coração de um pai. Não importava que seu filho desejasse matá-lo, Davi queria poupar a vida de seu filho. Mas não foi assim que aconteceu. O exército não sentiu remorso de assassinar Absalão. Eles tinham que pensar no bem-estar de todo o reino e não somente nos sentimentos do rei. Absalão foi morto na batalha, e quando chegou a Davi a notícia de que seu filho estava morto, ele chorou, dizendo: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho. 2 Samuel 18:33. Apesar da traição de Absalão, Davi ficou magoado quando recebeu a notícia da morte de seu filho. Se você é mãe, certamente se identifica com a reação de Davi. Todos nós nos identificamos com esta questão, pois a morte de um ente querido, mesmo quando, ou talvez especialmente quando, a relação foi rompida antes da morte, é de partir o coração. A presença de sentirmos fortes como a mágoa não é uma questão de sabedoria ou de ausência dela, mas a maneira como lidamos com esses sentimentos tem tudo a ver. A reação de Davi desanimou aqueles que arriscaram sua vida por ele. Então, a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: O rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia, entrou o povo às fortalezas da cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha. 2 Samuel 19, 2 e 3. Como a alarmante notícia sobre o luto de Davi se espalhou pela cidade, Joabe, o conselheiro de Davi, veio e repreendeu o rei. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. 2 Samuel 19, 5 e 6. As palavras de Joabe tocaram o sofrimento de Davi, e ele conseguiu se recompor para o bem de seu povo. No entanto, temos em Davi um exemplo de como as emoções podem correr soltas. Tanto seu amor pelo seu filho quanto sua tristeza pela morte dele foram mal controlados, e sua falha em domínio sobre seu espírito, Provérbios 16:32, trouxeram grandes consequências. Arthur Pink escreve: A indulgência excessiva de qualquer emoção, e a mágoa não é uma exceção, não só ofende a Deus, como também revela grandes imprudências dos homens em suas ocupações temporais. Sendo assim, ao considerarmos tudo isto à luz desta ênfase de Provérbios, em termos sensibilidade para com os sentimentos dos outros, podemos resumir a sabedoria do controle emocional em deixar fluir as emoções somente ao ponto de que não tragam danos às pessoas ou desonrem ao nome de Deus. Desejos. Nossos desejos, as coisas que queremos, tendem a dirigir nossa vida e nossas escolhas. Por esta razão, é importante que nossos desejos sejam biblicamente moldados. Hoje, todas nós queremos alguma coisa. Pode ser um desejo que carregamos em nosso coração durante anos, ou talvez algo mais recente. Pode ser algo que surge de nossa natureza feminina. Um marido, um filho, uma casa própria. Algumas de nós queremos cura, seja para uma doença ou para um relacionamento. Pode ser também um desejo por uma mudança maior, como um emprego diferente ou mudança de setor. Ou algo mais simples, como uma mudança de rotina, com um passeio de 2 semanas na praia, ou mesmo apenas não ter que trabalhar na cozinha por uma ou 2 noites. E espera-se que sobre todos os nossos desejos, nós desejemos o próprio Deus. Às vezes, o modo como descrevemos um determinado desejo, seja meramente uma tentativa de dar forma a algum anseio mais profundo em nosso coração, o qual não conseguimos nomear. Nosso desejo de um casamento, uma casa e uma família, por exemplo, pode ser o modo como exprimimos o nosso anseio por amor, por sermos de alguém, por extinguirmos a solidão. Não importam as especificidades de nossos desejos ou de como os expressamos. Todos os nossos anseios indicam que ainda não chegamos em casa. Somos mulheres incompletas vivendo num mundo inacabado e, por causa disso, não encontraremos total satisfação até irmos para casa, até que sejamos aperfeiçoadas em Cristo e que vivamos com Ele no céu. Até lá, vamos continuar sendo mulheres com anseios. Muitas das coisas que desejamos já nos são inerentes. Deus nos criou para desejar um lar e uma família e para sermos alimentadas, vestidas e abrigadas. E não há nada de errado com esses anseios. O problema é que passamos a desejá-los muito. E quando isso acontece, bons desejos se tornam escravizadores. Somos escravizadas a qualquer desejo que acreditamos que precisamos ter para sermos felizes. Por esta razão, é bom considerarmos o que Provérbios diz sobre nossos desejos. Provérbios distingue entre o bom e o mau desejo, e entre bom, muito bom e melhor, e assim coloca a sabedoria à frente das desejáveis aquisições. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comprar com ela. Provérbios 8:11. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que não importa o quanto nossos desejos valem a pena, nada será tão gratificante e satisfatório quanto obter a sabedoria. Como base nesta verdade, podemos concluir que envolvemos nossos sentimentos em desejar muito mais do que deveríamos. Se desejássemos a sabedoria muito mais do que as coisas, os relacionamentos e o sucesso, seríamos muito mais realizadas do que geralmente somos. É vontade de Deus nos conceder sabedoria, apesar de que pode não estar em seus planos nos dar as outras coisas às quais desejamos em nosso coração, o que representa maior descontentamento. De fato, pode acontecer de Deus não nos conceder algo que desejamos, porque nosso querer é tão intenso que possuir o objeto de nosso desejo seria muito prejudicial para nós. David Paulison diz: nossos desejos por coisas boas tomam o trono, tornando-se ídolos que substituem o rei. Deus se recusa a atender nossos anseios instintivos, mas nos ordena a sermos dirigidos por outros anseios. Aquilo que Deus ordena, Ele dá o poder para que seja realizado. Portanto, a primeira coisa que aprendemos sobre desejos em Provérbios é que o nosso melhor anseio e aquele que temos garantia de receber é a sabedoria. Provérbios certamente mostra que quando nossos desejos são alinhados com a verdade de Deus, podemos estar muito mais confiantes de que Ele nos concederá. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Provérbios 10, 24. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Provérbios 11, 23. O salmista disse da seguinte maneira: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. Provérbios também fala do poder dos desejos. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Provérbios 13, 12. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Provérbios 13, 19. Considere o contraste no último provérbio, 13, 19. É provável que em algum ponto todos nós tenhamos experimentado o agradável sentimento de ter um sonho realizado. Os insensatos, contudo, experimentam esse sentimento agradável de realização quando se entregam ao pecado. No entanto, é uma realização temporária e nunca é agradável para sempre. Provérbios também nos dá uma ideia do que acontece quando permitimos que nossos desejos governem nossa vida. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. Aqui descreve-se uma pessoa que está tão decidida a buscar o que deseja que ela não escuta o conselho ou orientação dos outros. Com o passar do tempo, ela começa a evitar toda pessoa que possa desafiar sua busca daquilo que deseja. E por fim, ela descobre que aqueles que a contradiziam estavam certos o tempo todo. Vemos este provérbio sendo desprezado todos os dias, frequentemente, em envolvimentos românticos ímpios. Quando se trata de algo que desejamos, Provérbios está dizendo, devemos lidar com isso sabiamente, aceitando bem o conselho dos outros, a fim de protegermos-nos contra o poder do desejo. Esta atitude de sabedoria é reforçada aqui. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19:2. Provérbios também deixa claro que, como criaturas caídas, nós teremos desejos pecaminosos ou desejaremos demasiadamente uma coisa boa, e há consequências em entregar-se a estes. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios 21, 25. O preguiçoso, por exemplo, tem um desejo desordenado de experimentar conforto e prazer, sem ter que se esforçar por isso. Nossa imagem de um preguiçoso é alguém que dorme até meio-dia, depois relaxa confortavelmente na poltrona o dia todo com o controle da TV na mão e um pote de salgadinhos ao lado. Mas os que ficam no sofá comendo batatinhas não são os únicos preguiçosos. Pessoas fisicamente ativas podem ser preguiçosas também. Bethany, uma desempregada de 28 anos, quer encontrar um novo emprego. E desde que está desempregada há um ano, precisa desesperadamente de um emprego. Mas Bethany não está disposta a ter um emprego qualquer, ela quer o emprego dos sonhos. Ela tem sido incentivada por amigos e pela família a se candidatar a cargos que com o tempo possam levá-la a alcançar este emprego dos sonhos. Mas Bethany não gosta dessa sugestão e não está disposta a considerá-la. Quando entrei na faculdade para estudar comunicação, fui abençoado por poder frequentar aquela que era considerada uma escola de comunicação de alto nível. Apesar da reputação da escola, nunca me esqueci o que um professor disse à minha turma, quase no fim do último ano. Não pense que você vai se formar nessa escola e vai conseguir o emprego perfeito em jornalismo, publicação ou televisão. Não. Se vocês querem entrar nessa carreira, vocês mulheres vão começar como secretárias e vocês homens em vendas. Ele estava falando sobre o esforço devido e estava certo. Bethany não quer se esforçar e nem pensa que deve, pois ela é bonita e tem um diploma de nível superior. Se buscamos construir nossa vida sobre uma fundação de merecimentos, estamos vivendo como preguiçosos. A humildade que caminha lado a lado com a sabedoria reconhece e aceita que o esforço devido é parte da vida. Se nossos desejos são moldados pelo temor do Senhor, nós os veremos se realizar. Deus acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Salmo 145, 19. Além disso, aqueles que temem ao Senhor são os que desejam o Senhor. O salmista não apenas sabia disso, mas ele vivia e respirava isso. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Salmo 73, 25. Se queremos experimentar a alegria do desejo realizado, este é o caminho. Se nosso desejo é o próprio Deus, temos a garantia em Cristo. E quanto mais experimentamos e conhecemos dele, mas os nossos desejos por coisas menos importantes diminuirão proporcionalmente, pois nada é mais realizador do que Deus em Cristo. Você já provou isso? Se já, sabe exatamente o que o salmista está descrevendo. Se não, você está disposta a orar para que Deus faça deste o seu maior desejo? Se você está disposta, tem a garantia da alegria do desejo realizado. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Provérbios 3, 13 a 15. O mundo. Algumas pessoas acham que não merecem ser ricas ou que não há riqueza suficiente para todos. Adquirir riquezas e ter liberdade financeira é algo disponível a todo mundo. Temos o direito de enriquecer, e minha esperança é que as pessoas assumam o seu espaço e saibam que merecem isso. Laurel Langmuir, Oito Mitos sobre Dinheiro, The Millionaire Maker. A palavra. Os bens do rico são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Provérbios 18, 11.